próxima música Salvador conhece bem. Ela se chama Você e Eu. Pra ser assim e agora que eu consegui tudo que eu prometi, tudo que eu prometi. Vejo o pior de tudo acontecer, sem mais nem menos Deus tirou você. Ai que triste. Eu sei que um dia eu vou te encontrar e para sempre eu vou te abraçar. Nem o tempo pode apagar tudo aquilo que a gente viveu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu. Você e eu, você e eu, você e eu. Tenho tempo, pode me apagar tudo que a gente viveu. Você e eu, você e eu, você e eu. Deixa quem quiser falar, o meu coração ainda é seu. Eu tive a honra de compor com esse cara aqui. Então faça muito barulho pra você, Freda! Você é longe de mim. Você é longe de mim. Eu juro que eu amo você, Salvador. Apertado. Canta bem alto, bem alto. Um carinho é sempre gostoso. Você foi embora tem uma semana e aquele beijo me causou insônia. Sonho acordado pensando em você. Eu não me canso de te amar. Não vejo a hora de chegar o dia para tecer a sua companhia. porta aberta se quiser ficar. Que lindo, hein? Vamos ser o seu amigo, seu indatinho. Cheia de formalidade, feito dois estranhos. Parece até que a gente não se amou. E aquela saudade, a gente vai fingindo que acabou. O que que tem? Tá no meu paladar o sabor de te beijar, de tirar o seu batom. Só teu perfume exala pro meu corpo anunciar que ainda quer te amar. A música se chama É Natural. Eu sinto por sofrer um tempo. Será, será? E se você me abraçar? Dentro de esforçadamente, pra você não ver, e dentro dos meus olhos reflete você. Será que eu vou conseguir sorrir? E se você me abraçar, eu vou fingir que tô sonhando. Por um segundo acreditar que a gente ainda tá namorando. Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais. E tudo que eu faço tem um pouco de você. Eu tento te expulsar da mente, mas você não sai. Por isso eu não me sinto preparado pra te ver. Se é que eu não tô nem dormindo. Tanta gente, mas ninguém me interessa. Eu vejo na TV um filme repetido. Mas quando a saudade sobe em meu ouvido, quero ouvir. Salvador, balança e solta a voz, vem! Thank you. impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória, da do meu coração. E minha vida tem história. Esquece a vaidade. E se eu te disser? Não para não, não para não. Solta a voz e canta. Laraiá, laraiá, laraiá. Mas te mereço, vou acordar com teu sorriso iluminando meu viver toda manhã, como o brilho do sol, do sol, do sol. Sente tua boca molhadinha dando um beijo saboroso de açúcar. Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim. Bota o dedo lá no céu e solta a voz. Faz nosso amor fortalecer. Apaixonados se beijando, namorando no chuveiro. A gente todo saboado. O calor do vai e vem, a mente flui, a mão desliza o corpo inteiro. E a gente todo saboado. A água cai e vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. De prazer. E a gente todo saboado. Vindo dois apaixonados se beijando, namorando no chuveiro. A gente todo saboado. E com o calor do vai e vem, a mão desliza o corpo inteiro. A gente todo saboado. A água cai. Vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. E a gente todo ensaboado. Feito dois apaixonados se beijando, namorando. A gente todo ensaboado. No calor do vai e vem, a mão desliza o corpo inteiro. E a gente todo ensaboado. A água cai, vai levando mil bolinhas de espuma. É o nosso banho de prazer. Nosso banho de prazer. E a gente todo ensaboado. Apaixonados se beijando, namorando. A gente todo saboado. E no calor do vai e vem, a mão desliza o corpo inteiro. A gente todo saboado. E vai levando mil bolinhas. Bota a mão pra cima, geral, geral. Balança pra lá e pra cá e canta o lalá. Onde tudo começou, hein? Pode me esperar que eu tô chegando aí. Eu quero aquela lingerie. É muita lenha pra queimar. E quando a gente acender, vai dar o quê? Vai dar trabalho, é um calor aqui em São Paulo. Eu e você. Pode guaraná e amendoim. Hoje eu tô a fim de caprichar. É que só você me deixa assim. Com a boca seca pra beijar. Tira, pode tirar. Pode, pode tirar. Pode, pode tirar. Tira. Eita, cheirosinho, põe o som. A mulher que tá solteira, dá um grito aí. É muito Xandão, inclusive. depois que eu morrer. É muito Xandão e tudo de bom pra desestressar. Chegando aí, hoje é dia do bicho pegar. Quero aquela lingerie, aquele jeito de olhar. Tá lei queimar quando a gente acender. Vai dar trabalho pra pagar. Só vai dar eu e você. Solta a voz de cá, voz de Guaraná e amendoim. É que só você me deixa assim. Cheirosinho foi o som e o incenso pra climatizar. Salvador, eu sou Ferrugem. E se você tá feliz de me encontrar nessa terra, faz barulho aí. Porque eu particularmente tô feliz demais de encontrar com vocês nesse fim de ano, hein? Então vamos fazer nessa noite inesquecível, hein? Vem! Bate na palma da mão, aê! Na moral, geral, bate na palma da mão. Samba levando alegria, aonde quer que eu passe é meu dia a dia. Com humildade e disciplina eu vou mais além. Cheguei aonde tô sem pensar em ninguém. Na seringa sou de cavaco e que pandeiro. Prazer, eu sou ferrugem, sou barulheiro. Quem quiser tira o samba é só me chamar. Eu vou privatizando até o sol raiar. Bate na palma da mão, aê. Passa meu dia a dia, com humildade e disciplina eu fui mais além. Cheguei aonde tô, sem pisar em ninguém. Nasci de berço de cavaco, seu pavão no banheiro. E quem quiser tira o samba, é só me chamar. Que eu vou climatizando até o sol raiar. Sintam-se à vontade para desfrutar das últimas horas de 2018, hein? Porque tá chegando aí um ano cheio de esperança, cheio de alegria, chamado 2019. Você que acredita nisso, faz barulho aí! Fiquem à vontade, sintam-se em casa, muito mais do que eu, é claro. Apesar de eu me sentir muito em casa quando eu fiz em Salvador, do fundo do coração, gente, eu amo esse lugar demais, eu amo Salvador. Então fique à vontade, divirtam-se, sejam bem-vindos ao meu show da turnê. Prazer, eu sou Ferrugem. tá bom, vamos se pôr. Pensando na gente, eu aqui nessa nuvem de algodão, voando pertinho das estrelas. E o relógio me deixa contente, avisando que não vai demorar pouco pra te encontrar. Já faz duas semanas que eu saí de casa em turnê, mas eu volto feliz porque o show foi sucesso e bombou. Graças a Deus. Não sou de ferro, agora preciso te ver. Saudade que a gente tem muito o que fazer. E joga a mão aí. Vamos que vamos. Tô com sede de amor, de amor. De amor, de amor. A cabeça pensando na gente. Eu aqui nessa nuvem de algodão, voando pertinho das estrelas. E o relógio me deixa com te avisando que não vai demorar. Tô louco com essa batucada aqui, olha só. As duas semanas que eu saio de casa em turnê, mas eu volto feliz porque aqui na Bahia estourou. Faz o seguinte, ó, pra celebrar a paz, abraça o amigo que tá do seu lado, independente que vocês não se conheçam. Abraça aí, joga o corpinho. Eu tentei ser incrível pra te namorar. Cavaleiro com você, abri a porta do carro pra você descer. Ai, ai, ai, ai. Fiz um poema e botei nas flores que eu te dei. A inocência de quem acredita no amor. Minha paixão era pra valer. Todos os meus sonhos eram com você. Em matéria de amor e carinho, tava tudo certo, mas do nada você me deixou. Você me deixou. Você me deixou. Oh, oh, oh, oh. Você bateu asas e voou. Para o novo amor. Se sentindo conquistado, pode fazer barulho aí. Próxima música se chama Pra Você Acreditar. Pensa que eu não reparei que você passou o carro a madrugada inteira. quase nem te reconheço. Revirando do avesso a minha carteira, procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido. E eu observando tudo e morrendo de vontade de dormir contigo. O que eu tenho que provar? Não sei acreditar. Nada aconteceu, meu amor é teu. Sem você achou que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar o fim. Que dentro de mim o amor se fez, desde o dia que eu te vi pela primeira vez. Esse amor vencer, que louco eu seria de perder você. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Oh, oh, oh, oh. O que eu tenho que provar pra você acreditar? Nada aconteceu, meu amor é teu. Sem você acho que nem existia eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar em fim. Vivendo de mim, o amor se fez, desde o dia que eu te vi pela primeira vez. Pela primeira vez. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Por gentileza, pode apagar tudo. Pode apagar tudo, até o canhão. Apaga geral. A partir de agora, a iluminação do nosso show fica por conta de você, Salvador. Pode ser a tela do celular, pode ser o flash, pode ser o isqueiro. E o que o nosso poeta vai dizer pra vocês, pode ser também. Pode ser um sorriso. Pode ser a luz própria que tem dentro de você. Ou a luz dos seus olhos que refletem a luz do luar. E para desejo de ano novo, eu desejo do fundo do coração que cada luzinha dessa represente uma estrela de vitória na vida de vocês, beleza? Então por isso vamos acender, acende aí, acende a tela, acende o flash, acende a tela. Acende o flash, acende o isqueiro. Acende a tela, acende o flash. Acende o flash, acende a tela. Acende geral, acende geral. Balança pra lá e pra cá, Salvador. E solta a voz com a gente, hein? O que eu não faria pra esse amor vencer? Que eu não faria pra esse amor vencer. Diz! Você me faz. Além do horizonte. tá apaixonado. Me ajuda, me ajuda. Quer ser minha namorada? De aliança e de mãos dadas. Eu tenho sonhos e algo mudou em mim. Me sinto adolescente. Nunca me senti assim. Começa agora casamento no palco. Temos o casal? Temos? Não temos? É o seguinte, eu queria trazer aqui no palco, mas tem que ser rápido, um casal que queira muito casar. Casal de noivo, de namorado, que queira muito casar. O cara não aguenta mais, ele tá louco pra pedir a mulher dele em casamento e ele pensou, no show do Ferrugem seria maravilhoso. Se você pensou nisso, chegou seu dia, hein? Cadê? Mas cadê o casal? O casal? Cadê, gente? Escolhe você, escolhe aí. Enquanto ele escolhe, vou tomar uma água aqui atrás. Quando eu te conheci, minha vida mudou pra mim. Hoje mesmo, né? Vim pra casar em pleno Réveillon de Salvador. Ó, deixa eu te falar. Você ama essa mulher demais? Então mostra pra gente que você ama. A gente quer ver uma declaração, o povo gosta. A gente tá afim de se emocionar aqui hoje. Manda, Cristiano, quero ver. Arrebentou aqui. Eita! Adriana, aceita casar comigo? Calma aí que o povo quer ouvir, calma. Beijar, você já beija o tempo inteiro. Aceito. Lógico que eu... E Deus abençoe vocês. E quem acredita no amor de todas as maneiras, faz barulho. A gente assim, ó. Salvador. Amar é tão sagrado, tem que pulsar. Oh, oh, oh. Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado. Tem casal. Você, quando a gente se ilude, a cabeça pira. Quando a maré não tá pra peixe. Toda gibuquinha de fora. pés na areia. Vem, vem, vem, vem. Essa noite eu quero te ter. Todo esse adendo só pra mim. Quer sim, oh, oh. Essa noite eu quero te ter. Joga a mãozinha pra cima geral. Balança, balança, balança. Balança, balança.